gente é assim. Agora fica comigo e vê se não desgruda de mim. Vê se ao menos me engole, mas não me mastiga assim. Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem drama, por que que a gente é assim? Mais uma dose. Sim.